Tut cantar, oh meu país, esta me dulce tal bonita. Bambino feio de caulet, feio de caulet, e non la leto magro, feio de caulet, feio de caulet, e non la leto magro. Ferraroi un bon capo, pre ferraroi un bon capo, un bon capo, e non la leto magro, un bon capo, un bon capo. Di

pour.